da boca peluda. Cheiro no meu pulso e pelo no meu dente. Esse teu croquete parecia um tapete. Se eu vejo um lobisomem eu chupo. Adoro um piru felpudo. Um pau no meu cu e um pentelho no meu dente. Eu só sei que a noite é boa se minha boca parece um pente. Não, se eu passo fio dental sai o Chewbacca da cabeça do teu pau. Outra coisa cabeluda, cira referências peludas. Eu tô levando do Tony Ramos com as bolas ultra pentelhudas. Eu sou um aparador de grama, se a grama fossem bolas carnudas e peludas. Bolas pentelhudas. E ele não depila nunca essas bolas peludas. Eu sou tipo a legião, vários DNA na minha boca. Posso clonar vários machos de tanto pelo nessa porra. E eu já transei com o primo Witch da família Adam. Já lambi a cabeça de uma velha achando que era um pau pelo. Samuel na faixa, no meu WhatsApp mandou foto pelada. Mas que belo mato, me chama pra acampar que eu te armo a barraca. Peluda, não precisa de fogueira porque eu vou queimar outras pentelhas. Monstros S.A. pode soletrar. Soltarão o pelo sangue, você depilará. Eu te ajudo a bater a meta de susto. Mas antes deixa eu cair de boca no teu arbusto. SPG, SPG, tá com a boca cheia de pelo. Te desativa ele.